tese, sem tese. Bora começando assim desse jeito, as marcantes. E a galera no clima bacana. É Siri de Bragança, mais uma do MM Promoções. Olha o bagulho na área. Preciso te amar. corda, pai. O Júnior, o Genilson também, os mercados de Bragança. É pescado pra todo lado, papai. Agora eu te quero só pra mim. DJ do Pará. DJ Patrese. Patrese. Parece que você saiu de um sonho. Chamo por teu nome. Não vai, não vai. melhor rock no grama. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Eu te falei que é rock e Bragança. Eu faço assim, você me dê nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar. Bel Alves. Melhor saída. Marjorie, é isso aí, ó. Marjorie Melo. Ata que é. E o Pocotó. É Pocotó de gaçado. Liga, implora, meu Deus. Te rasga, né? Chora e me liga, implora pelo meu amor. O quê? Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Toma que toma que toma, toma, toma, toma no gigante, gigante. O animal toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Luciano Apagadão. O Thiago também, Thiago Brisa. E a Mobish na parada também. O meu amigo Matheus. É a Mobish. Fechado aqui, ó. Godinho também, o Kelvin. Pra te amar, só pra te amar. É o Francilei Santos. É muita onda, né? Só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Banda AR15 dispara. Miranda, é a Penélope Charmosa, tá na tela! O Gleison fechado aqui com o baile. É a Projeção de meu irmão. Sentimento. O som automotivo. É a Projeção de na parada. Você que eu preciso. Sentimentos você não pensou. Sentimentos. Tudo não perder. Sentimentos. Sabe? Beat Motel. É o motel mais top do Jurunas. É o Fit Motel em Belém. O show do Ag me faz sonhar. Parceria de sucesso. Aqui no bar. Vou dançar, curtindo o som. Do Águia de Fogo, amor. DJ Alisson tocar. E Juninho a metralhar. Os nossos corações, com lindas canções. Que bom estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S. Levante a mão e faz o S. É o som da Águia de Fogo. Faz o S. Impressionante, Adriano Abissuado. É o açaí da hora. Fechadão com o baile do Patrês também. Tá no telão do gigante. Olha o açaí da hora. Aquela chapa mista com açaí, papai. Aquele charque frito. Pátio Belém, Augusto Montenegro, é verdade. Vai pra cima, Bezerra. É o açaí da hora, Adriano. E o gerente Fabrício. Oficial do Vale do Patrês. DJ Patrês investe. Pelo menos deixa Duque Gold, o patinho mais famoso do Brasil. O empresário Anderson. É a Duque Gold na parada. Prometo, meu amor. Olha o patinho na tela. Fazer chorar. Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora.

isso, malandro. Ah, se liga! Consequentemente, vai rolar o pente certo, tô indicando. Gigante. A noite vai ser foda. Cozinhas da tela, muito chapado hoje, dá um grito. Quem tem amigo corno faz barulho. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um gritão. Quem tem amigo viado aí, dá um grito. Quem tem amiga sapatão, dá um grito também. 13 invadiu. Bora comer! Tem que comer várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. Tem que comer várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. Um, dois, três, agora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco! Quem é croco? Tá de deitada! Doente de amor. Porra, tá pressão o bagulho doido, Patrese. Para de botar música de corno aí, meu irmão. Quem já levou chifre aí, dá um gritão aí, vai. Quem já colocou chifre aí, dá um grito também. Então bora. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. De amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Vai, explode o bagulho. Artista. O quê? E o DJ Patrese. Como é que é? Como é que é? E o DJ Patrese. Bora, bora, bora. E o DJ Patrese. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Bora, vai quebrando. Bora, vai quebrando. Vai, vai, vai, vai, vai. E a galera de Bragança vai pra cima. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Namora não dá, não dá não, vai! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. O que é que tu quer, vai? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Chega assado. O quê? Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. E toma chifre pra caralho e quer sentar na minha pirão. Idiota. Idiota. Essa aqui é nova. Ele chegou no croco, todo garanhão. Mas mal ele sabe que perdeu. Que perdeu. Perdeu pra quem? Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher. Tu tá doido, pra mulher. Na cintura, cintura, cintura. Olha assim pra trás. Olha o boné. Esse é o DJ Patrese. A galera vai dançando e o Patrese detonando. O baile tá louco. O baile tá louco. Detona no troco. Toma, 13. Olha o baile rolando. Onde tu quer, filha? Fala. Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo brincar comigo. O menor doido rindo da minha cara, me fazendo de olhar. Espera aí, espera aí. Anjinho, o Breno, o Davis, também o Jonas e a família Simiséria. Show aqui no Gigante. Aquele abraço! Bolinha! E é só de rock na mão. Amar e ser feliz. Olha o Júnior, o Denilson também. E aí, cara? O Pescada e a sua primeira dama. Fala, Josi Carol. Um abraço a você. R$100 pra me doidar no baile do Patrese. Que doida? Pra me doidar no baile do Patrese. Olha a putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Putaria rola. Convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. E vai sentando, vai sentando. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Boutique, peguei minha Duke Golden, vou pro crocodilo hoje. Crocodilo hoje, crocodilo hoje. Então pega a visão, pega, pai. E a família Gama tá aqui comigo. Agora 160 é o Speed Boo, o Anjinho. Jorginho também. Tá todo mundo na área. É o Patrese detonando. Vem, agora mama. E aí, Bruno? Tirinho, Anderson. Duvan. O Juan também. O Grau, Rony. Rony Gaiato. E a galera também do Maranhão, aí Maciel, Maico, a Patrícia, junto com seu primo também, Reinaldo, sai de Bragança. Feel just like a rock star. Gira! eu vou te apresentar o baile do Patrese Prince. Rodrigo Rezende, de Marituba, o Felipe Correa também, a Tainá e a Moleca Doida. Segura! Que tá tudo bom. Te liga? Liga de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o DJ Patrese. Sai de bebezinho, cara! É tchau pra quem namora, namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no clube, eu tô curtindo o dia. Gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? O quê? Porque a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tá? Tocando aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Empresário Marcial, Maicon, o Reinaldo também, e Godofredo Viana, o Maranhão, o Reinaldo Francis, tudo aqui, ó. Rebolando, rebolando, rebolando. para todas as meninas que gostam de dançar. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Amor, tô tentando te ligar, se ela só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Onde tu tá? Desapareceu. Eu tô no Só os melhores. Bora, Bill, meu irmão. Bora pra cima. Baile do Patrese. Não te procurei. Viviane Batilhão, só os melhores. Assim, ó. Simplesmente você apareceu. Pra dançar. Tarcísio do Comércio, tá na fronteira também, Tarcísio do Comércio de Belém. Fala o Marcinho, o Marcinho Red, a Jace também, Jace Sedutora, pode crer. Siena Pagadão, fala Thiago Brisa. Não entendi, te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Mas tu não sabe. Eu senti essa dor, mas não vou chorar. Esse bumbum vai pinando e quebra, quebra, quebra, quebra. 3, 2, 1, vai! Vem curtir o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Só as melhores ele vai comandar. O show vai começar. E aí, bebezinho Cromo? Esse é considerado aqui no Gigante. O homem tá de volta! Passou de boa, na moral. DJ do Pará. Vi uma foto antiga no meu Facebook. Já vai? Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outra alguém. E a galera vai? Disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão cê vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. No Chrome.